gente pra caralho, e o cara chegou com uma latinha assim, não sei como é que se era, uma devassa. Aí ficava balançando assim, ficava cheirando. Aí eu digo, caralho, eu vou pegar uma porra dessa. Só que o cara não bebia não, tá ligado? Aí eu cheguei assim e perguntei, brother, qual é isso aí? Aí o cara disse, é o sucesso, sucesso, sucesso. Quem é esse negócio aí que é um sucesso? Cinco contos. Aí eu botei na boquinha e aspirei. Wow.